Kilo Romeo Oscar, confirme intenção, hein? Ciente, frequência livre. Mike Papa Lima, mantém a posição e aguarde para a decolagem, ok? Xanair 63, Uno Uno, chame agora Recife, coordenando diretamente com o mesmo em Uno 3325, ou TRN 251. Uno 3325, Uno 251, Xanair 63, Uno Uno. Sete. Para o som? Voo 9075 para o táxi, 150 a voz, 2 horas alternando com. Okay, 9073, direita até o ponto de espera, 1895, 1018, tem uma boa viagem, bom dia. O 9073. Via direita, ponto de espera, chamamos 1895-14. Bom dia, obrigado. Até o ponto de espera, 1895, 1018, vou viajar. É o Mike Papa Lima? Sim, senhor. Confirme, é o Mike Papa Lima que está solicitando? Afirmo. Ok, a posição não é a próxima que é a cabeceira 10, confirmo. Positivo, aqui na paralela, no eixo da cabeceira. Ok, ciente, mantenha a minha escuta, está autorizado, prossegui aí. Grato. Salvador, gol 9073, ponto de espera do 90, pronto. Gol 1073, ali e mantém o 0. Alinhar e mantém o 90, gol 90. O Mike Papa Lima, solicito que mantenha o setor aí da final da 10, aeronave da Gol alinhando, tomando a posição, presta a iniciar da 10, ok? Positivo, senhor, já estou na minha posição aqui, não sei se está visual comigo, só que sobre a paralela, vou ficar rodeando aqui esse setor. Ok, ciente, mantém esse setor, estou em contato visual com o senhor aí, mantenha a escuta. Graças, nossa escuta. O gol 1073 está livre de decolagem, não no zero, o vento é 1000 graus, 15 nós. Livre de decolagem, pista 90, gol 9073. Juliette Tango Zulu, após a rolagem do gol ali, mantém a 1000. Então o plano junto à sala IS, confirma? Papa Romeu Zulu, Charlie Mike, acione código 0224. Reporte fora do solo, comprou a Noroeste, informa um helicóptero na final da 10, ok? Em voo pairado sobre a final da 10, na curta final. Gente, reporte fora do solo. Olá, eu. 7085, prossiga. Bruno 073, decolou 07, o controle 120.8, bom dia. 208, então bom dia. 5, confirmando, está cruzando a Bahia de Todos os Santos, para o corredor Axé, regressa para Salvador, prossegue para Ilhéus, confirma. Regressa para Quebrão. Cruza a Bahia de Todos os Santos e prossegue para Ilhéus. Confirme seu transponder. Sou gol 9073. Marinha 7085, troca transponder para 0223. Cliente, o Whisky Oscar Uniforme. E qual é a intenção? Perdão. Descida da EL para o 340, gol 9073. 0 graus, 14 nós. Confirme o tipo de equipamento e qual altitude está mantendo. Sente. Controle Salvador, Flamengo Bravo. Estamos de Bravo, siga. Estamos de Bravo, corredor Interlagos, para hoje, Maragogipe. Frente pés, não se escuta. Condições visuais. Estamos de Bravo. Ciente, mantém-se em condições visuais. Estamos de Bravo. Bravo. Então, tráfego decolou da 1-0 agora, vai curvar à direita para o farol de Itapuã, ok? Para o corredor Axé, atento. Positivo, senhor. Já vai manter 500 pés aqui. Mantenha a proa até 1.000 pés e mantenha a minha escuta, ok? Tá feito, Julieta Gusolou. Rádio 106, prossiga. Salvador, com 193. Desde a comandão. Costa, atenção, Guarulhos. Guarulhos, só um instante, a Copa 1018, 193, número 2. Romeu 44, corredor Axé, sentido oposto, mantendo 510. Do Recife, nível 370, pelo isco 58, pista 90, curva esquerda, Pucaracaju, controle 120, 18, transponda 5141, condor 25. Direção de luta autorizada, recurvar à direita para o Axé, reporte cruzando a final da 35. Reportará, Julieta Gusolou. Qual foi o limite, o seu estimado para terminal e o seu estimado para pouso? Condor 25, confirmando esquerda após a decolagem, a curva é à esquerda, no pátio militar está livre o acionamento, chame para o táxi. Modo Charlie nem Alfa. 3, pronto para a cópia? Prossiga, boa noite. Autorizado Guarulhos, nível 360, pêsulo 10, pista 90, curva direita, saída da EL, Leda, após Leda Bridge, controle 120, 18, transponder 5137, gol 1983. Da Leda Bridge, com curva direita, 5137, chame pronto, 993, apenas confirmando. Da Leda Bridge, ainda não recebe. Tango Zulu controle. Diga. Aguarde. 735, Juliette, Tango Zulu. Sim, Tango Zulu, mantendo o axé, controle de 0.8 agora, bom voo. Obrigado. Controle Salvador, Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, mantenha-se em condições visuais, corredor axé, sentido o tráfego Guardião 06, mantendo 510, sentido posto. Sargento Juliette, Tango Zulu. Lu Charlie Mike, mantenha-se em condições visuais, Vera Cruz, após Interlagos, reporte Paris. Marinha 7085, confirme o local que decolou. O Guardião 06 já não prevê de posto. Aguarde transferência. Aguardando. João 06, chame torre 1895. Gente. Estamos já bravo. Estamos já bravo, agora estou recebendo o telefone 0100, sem indicação ao frente. Prossiga, não escuta. Tá no litoral, já cruzou de Tuaçu, em intenção sobrevoo no bairro da Paz. Vai cruzar o campo, confere? Negativo, fica na beira da paralela, próxima ao aeródromo, vai manter 500 pés aí, não há ciência das aproximações, não vai interferir. Tô certo, então pode prosseguir até o destino, até o local do sobrevoo, 06, na minha escuta permanente. A escuta permanente aguardando seu sonho. Firme. Nomeia 00, seguinte. Corrigindo, 1500. No 397 para Congonha, só um instante, 1018. Confirme para o Gono 397. Só um instante para a Copa para Congonhas, o ajuste no 08. Guarda, obrigado. Luna 073, chame Recife no 3325, alterne 251. 3, 2, 5, 2, 5, 1, Papa Romeu, Lima, Delta Lima, prossiga. Papa Romeu, Lima, Delta Lima, prossiga. Linha 7085. Tráfego a informar frequência livre. Confirme a proa. 320. Confirme seu estimado de pouso. 1400. Autorizado, Juliette Tango Zulu, frequência livre. Em 1895 para continuar o táxi. Azul 4207, acende identificação, chegada bom, desce para 4 mil pés, ajuste 1-0-8. Tango Mike Alfian, que é sendo identificação, Proadmari para chegar na Mar, desce para nível de voo 050. Confirmando que foi autorizado por Recife voar na Proadmari. E reportar a linha de pronto, agilizando. Pronto, estou autorizando, então o tráfego chegou para o ingresso na final da 10, aproximadamente 13 milhas, ok? Agilizando manobras do Condor, reportar a linha de pronto. Lima Delta Lima, mantenha-se em condições visuais, reporte e ingressa na PTR. Guardião 06, está livrando aqui a vertical do bairro da Paz, a intenção é prosseguir agora para pouso no pátio 3. Gente, o Guardião está autorizado então, pode prosseguir já com... Sobrevoo agora já no eixo da 10, informa o tráfego que está saindo via pista, ao tráfego da Força Aérea que vai alinhar e decolar. Pode prosseguir agilizando o Guardião 06 e após prosseguindo via Alfa para ingresso parte 3. Juliette Tango Zulu, quando possível informa seu chamado para pouso. 10. 7, posição 10, já prossegui pelo terço gramado para não interferir nas aeronaves taxianas. Estou de jogo com o Fábio. Gente, Guardião, pode prosseguir via lateral da cabeceira 10, via na parte da Alfa, parte gramada após Alfa e depois faz o 3. 7. Banda direita, Israel Leda 328, ponto. Vai chamar por feedback, acionamento posição 62. 7. Muito bom dia, Guarda Cópia 1019. Prepare a Momo Front. Inicialmente o guardião que vai passar para a sua aeronave, só aguardando o mesmo livrar e após eu autorizo, ok? Charlie Mike, reporte na rotatória. Bota a rotatória, Mike. Seguindo para o pátio, posição 10, o Guardião 06. 106, pode prosseguir já o pátio 3, posição 10 do pátio 3, reporte do solo controlado. O vento 90 com 16. É. 25, autorizado a decolagem 1-0, vento 0,90 graus com 16 nós. Colagem, corte. Fortaleza, via Upezulu 1-9, nível de voo 3-1-0, decola pistão 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti, transponder 5136, altímetro, correção, controle de frequência 1-2-0, decimal 8. Total 9911, confirmando nível 3-1-0. Total 9911, cotejamento correto, reporte pronto para puxar a cena. Posição do gol 1-1-2-3. Pushback, acionamento, gol 1-3-9-7, ponte 62. 9-8-3, prossiga. Pode atender o colega aí, já vai de conversa. 198-1397, autorizado por estacionar, reporte pronto para ataque. Autorizado por estacionamento, vai chamar táxi, 1397. 25, contato radar, voa para nível 370, saída para o Caracaju. Na Pucaracaju, autorizado já a ascensão 370, destino Recife, Condor. Lima Delta Lima, controle. Condições na presente, cortando base, reporte final 2000, mesmo, 7. Operação, mais. Leda, em bridge, intercepta o peso 1 no meio. A posição está correta, sobre. Nada. Tá bom. Firme para o solo. É o triplo papá, Romeu Charlie, 4-6. Triplo papá, Romeu Charlie, confirme e sente da informação, papá. Triplo papá, Romeu Charlie, informe área de correção. Aguarde um minuto para a cópia. Total 9911, autorizado para estacionar, reporte para táxi. Boa, bom dia, tá 3295, informação Oscar, terceiro para 1250. Na 3896, certa identificação, chegada a mar, desce para nível de voo 050, velocidade 2509. Charlie Mike avistado, por autorizado no 7, uma centena com 15, check-trem. Trem, seguro, Charlie Mike, de repouso. Solo, tava com 1983, bom, 1983, autorizado por estacionar, reporte para ataque. Autorizado para ataque, bom, 1983. Aguarde para o CUT manter a posição. Tá, chegou no 397. Tá com 1-1-0 a bordo, terminando o galeão, 4 horas de autonomia. 397, autorizado táxi até ponto de espera via parte 1, Índia, Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118, decimal 95, altímetro 1098. Parte 1, Índia, Alfa, ponto de espera 1895, 1018, voo 1397. Passar Romeu Charlie, pronto cópia? Pronto cópia, Romeu Charlie, confirme decolando a pista 1-0. Triplo Papa Romeu Charlie, autorizado Salvador, para a Vitória da Conquista, rota direta, nível 105. Mantém corredor axé, decola pistão 1-0, curva à direita, transponder 5-1-3-5, controle de frequência 1-2-0, decimal 8. Romeu Charlie, cotejamento correto, reporte pronto para puxação. Pronto para puxação. Romeu Charlie, reporte para acionamento. Romeu Charlie, já passou para acionamento. 103 para Romeu Charlie, reporte pronto para o táxi, só informando que no axé restrito 1000 pés. 1000 pés, Romeu Charlie. Reporte 207, desça para 2.000 pés, ajuste o 098, permanece, livre LS, reporte estabilizado. Controle Salvador, passando de Leste do Lula. Prossiga. Poderia controlar o nível 085? 10085, aguarde confirmação. Ano 40, pronto, cópia. Xanami 140, autorizado Salvador para Recife, via Upper Whisky 58, nível 350, decola pistão 110, primeira curva à esquerda, saída Pulga Transição Caju, transponder 51161, no controle de frequência 120, decimal 8. Obrigado, Recife, nível 350, decola da esquerda, Pulga da Caju, previsto 358, 51161, transponder 208, controle. O Xanam é 140, transponder 5161, não confirmo? 5161. O Xanam é 140, que atendimento correto, reporte pronto para puxar a cena. Solo, gol no 983, autorizado para estacionamento. Gol no 983, aguarde, total 9911, um Boeing 727 da total. Está realizando sinais 1, puxa no parte 3, vai chamar para o táxi. O Boeing já está acionado, o Boeing 6 anteriormente está numa posição de 5. 1983, ciente, após a passagem do Boeing 727 da Total, autorizado inicial puxa. Ciente, após a passagem do Total, autorizado, 1993. Total 991, prossegue. Ciente, Total 991. 1993, autorizado puxa, reporte para ataque. Autorizado, obrigado, amigo aí. 0. Cono 25, controle. Chama agora Recife. 12685, alterno 2545. Salvador, hoje é 6140, solicita a posição 2. Xanem 140, aguarde e mantenha a posição. Aguarde, mantenha a posição. Xanem 140. O Xanem 140, 012, o portão está livre, é por táxi. Autorizado para o treinamento, chamada táxi, o Xanem 140. 5595, autorização, bom dia. VIP 5595, informação em curso, é a papá. Gente, vou copiar ainda. Tem autorização pra gente, Sarita? VIP 5595, aguarde um minuto pra cópia. Na escuta. Azul 4207. Azul 4207, torre 1895. Meu Charlie, aguarde para ataque, se não tem posição. São 3896, inicie redução para 1909, segue um para R 121 com velocidade de 1909. Reduzindo para 190, 3296, pode continuar a descer. Que motivo? Desce para 2000 pés ou 1097 o ajuste? 2097. Bom dia, controle, gol 397, cruza 2000 pés. Cona 397, contato radar, sul para nível de voo 360, perfil da saída da EL. Saída da EL, autorizado nível 360, gol 367. 925. Aqui na escuta, guardando para 197, então 5595. Azul 4207.